O rap é o novo partido. Rap mudo é o partideiro. Graças a Deus. Sem dinheiro, guerreira, parceira, mulher, companheira. A honra da escola, a porta-bandeira. Trazendo o estandarte então, abram alas. Diz o cavaleiro do morro, o mestre Sala. Que sempre manda ideia pra toda a molecada. Que passa o dia na favela, sem fazer nada. Barraco de madeira, triste alegoria. Não tem roupa de marca não, tem fantasia. Sonhando quem der um dia subir na vida. Virar modelo é o sonho da passista na avenida. Arquibancada vai cantar a minha rima. E eu vou pra avenida ao som do rap, certo?